Confirma horário do plano? Gente, agora no instante o botão de negociar. Passou mais, acelina, ponto e reboque na questão 10, para pegar com o trabalho. Gente, como é que se lima você? Salvador, bom dia, voo 1759, autorização para Guarulhos, está ciente da informação, hotel. 1759, Guarulhos, prefere da área da morte para guarda, cópia? Saiu, lista, morte para guarda, cópia, voo 1759. Será 9975, autorizado em ingresso ecológico, estando a 0, vento 07, 0 graus, 02 nós. Os ingressos ecológicos estão na 7, vento 070 graus, 02 graus. Lavandeira Alfa com 230, Atingindo o farol, transfere o controle 1 no 9.35. Para a direita no farol, transfere o 9.35, 19 graus. General 9975, as 30, chama o controle 1935, bom voo. 1935, general 9975, muito obrigado. 0, até tango pra moeco. Aciona 5464119.35, controle. Autorizado para Guarulhos, revisão 360, volta com o nosso plano, que ia pegar a pessoa 190, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída da Elveda Ótima. Zona 5464, controle 1935, gol 1759. 1759 está confirmando, primeira curva à direita. Afirmativo, primeira curva à direita, ampla 10, direção para a pé. Ah, é o último pronto de estacionamento. Chamar gol 1759. Gol 1649, copia, por seguro. Senhor, acionizado, nível 360, na colada aqui, sino 0, curva direita, subida da Aula da Bidez. Aciona 5472, controle 119, decimal 35. Direto da El após o Leda Bidev, aí eu tenho o Whisky 50 e segue por seguro. Follow up para cargo 6570, pushback acionamento. Nossa guarda número 2, setor, mais um minuto. 6570, mais uma escuta. Sabe que eu faço 42223, 6 horas e 20, altera Salvador com 55 agora. Passareiro, parte 3, parte principal, Índia e Alfa, considera 2.18.95, altímetro 6.15, bom voo. Os 3 principal, Alfa e Índia, lá 2.85, 2.85. Então, Gilles Serra vai manter a escuta aguardando autorização. Estamos verificando o seu plano junto à sala ES, aguarde. Bom, Salvador, bom dia, azul 2.783, como está a Índia? Volta para a sala. Azul 2.783, é isso? Afirma, 2783. Tem horário do plano e o destino? Destino é Vitória, confirma o horário do decolagem. Tem horário de decolagem? Sim, 30, o 2783. 1130? Efetivo, era para o 0930, acredito que eu tenho uma DLA. Vista Aguarde, volta. 2223, bom dia, autorizado a alinhar e decolaram no zero, vento 070 graus com 02 nós, passaria do 2223. Ali na bala pista 10, 2223. Afirmo, pistola zero, vento variável com 039, passarelo 2223. Obrigado, livre decolagem, pista 10, 2223. Azul 4234, pronto, copy. Autorizado Recife, nível 350, aerovia Pesulu 17, saída Puca, Jamucaju, decola pista 10, primeira curva esquerda, transponder 5470, frequência do controle em 119.35. Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. 2223, decolou 37, chama agora o controle, frequência 119.35, um bom dia. 119.35, bom dia, obrigado. Torre Salvador, é o voo no 092, bom dia, estabilizado, vai sair lá no 0. Bom dia, no 092. Continua a aproximação. Pista no zero, vento variável 2 nós. Informo que uma ligeira pancadinha de chuva, pista levemente úmida, aparentemente úmida, do ponto médio em direção à cabeceira 28. Já avisou com a cabeceira? Afirmativo, já agora já baixar a travada. Autorizado, não no zero, voo no 092. Mete livre pouso, não no zero, voo no 092. Romeu Hotel Juliette Serra, pronto com a terra. Autorizado Manati, 1000 pés, decola pista no 7, curva à direita, corredor Axé, aciona o transponder 0135 e chama o controle após em 119, decimal 35. Hotel Juliette Serra, cotejamento correto para acionamento, chame torre em 1 ou 8.95. Hotel Juliette Serra, por gentileza, informa o PV. Para o saco, enviado para cargo 6570, POB 03, autonomia 0216, alternado Serra Bravo no reversa. Cargo 6570, autorizado táxi via Pátio 3, Pátio 1, Índia e Alfa. Ponto de espera, pistola 0, chame torre em 1, 1, 8, decimal 95. Ajuste 1, 0, 1, 5. Táxi autorizado Pátio 3, Pátio 1, para o ponto de espera da 102-118-195. Ajuste. Tango Juliette, que repete aquilo, confirme. Autorizado que estiver em acionamento, chame para o táxi. Autorizado para o táxi, Quebec. Juliette, Quebec Kilo, pronto, cópia. Autorizado Veracruz, decola a pista no 7, curva à direita, 1000 pés, no corredor Axé. Aciona o transponder 0155, frequência do controle em 119-35. Quilo, mas eu decolar e fechando o controle em 119-35, confirme para eu ver. Direita 211, 1092. 1118-95, protegimento correto. Salvador, bom dia. É o voo 1092, entrando na sua. Bono 092, autorizado o táxi, via taxiway Alfa, reporte chance da Juliette. Alfa, reportarei chance da Juliette, Bono 092. Corre Axa, cargo 6570, ponto de espera da pista 10, pronto para decolagem. 6570, autorizado, alinhar e decolar da pista no 0, vento 060 graus com 04 nós, o Abissa 6570. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, Abissa 6570. Azul 2783, confirma posição e pronto, cópia. Pronto, cópia, Azul 2783. Autorizado, vitória da conquista, nível 200, aerovia conforme o plano, saída árvore. Árvore Elefa, decola pista no 0, curva à direita. Transponder 5176, frequência do controle em 119-35. Conquista, nível 200, no controle rápido do plano, possível saída Árvore Elefa. Como decolada pista no 0, curva à direita, o transponder 5176 e o controle em 119-35, pro azul 2783. Azul 2783, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportaremos para o pushback 273. Federal 9970, confirme a posição e pronto, cópia. Autorizado, Teresina, nível 360, primeira aerovia, Pesolu 20, perfil da Momo, transição Ninim, decola pista 10, primeira curva esquerda, transponder 5450, frequência do controle em 119-35. 360, autorizado, Pesolu 20, Momo Ninim, decola 10, curva esquerda, 5450. 119, controle, Federal 9970. Federal 9970, frequência do controle em 119-35. 119-35, Federal 9970. 9970, correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Federal 9970. Bono 092, ingresso Juliette, passou no posição 05 indicada. F05, Bono 092. No 649, aguarde o ingresso da aeronave na posição 05, após prossiga via parte 1, Indy Alpha, ponto de espera, pista no 0, chame torre em 118-95, ajuste no 095, pressão 0115. Vai aguardar a aeronave 5, após 41, e Alfa, 0, 2, 9, 5, 4, 4, 5, 4, 5. Telefone 05. Confirme para o Saulo. Azul, Alfa, Yankee Alfa. Alfa, Yankee Alfa. Saulo. Bom dia, senhor. Alfa, Yankee Alfa, está no pátio 3, posição 4, Lima. Solicita autorização de rebote para a posição 02 do pátio principal. Alfa, Yankee Alfa, guarde. Ok, Yankee Alfa, na guarda. Alfa, Yankee Alfa, centro do rebote, reporte para ingresso no pátio 1. Afirmativo, chamada para ingresso no pátio 1, Alfa, Yankee Alfa. Salvador, meu guardião, muito bom dia, na 32, do 30, identidade. Pet Serra, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 17. Na 3830, formação Índia Guarda Cópia. Guarda na 3830. Quebec Kilo, decolou os 4, 7, corredor, acerra. Série controle, frequência 1, 9, decimal 35, Juliette, Quebec Kilo. Controle em 1, 9, decimal 35, Juliette, Quebec Kilo. Informando, a gente vai chegar a aeronave bem para trás aqui para alisar o pushback aí do Papa Segurima, tá bom? Salve. Salvador, o 759, está na rebota 14, que está fora mesmo. Salvador, bom dia, Golo 649, ponte certo, 01. Golo 649, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 070 graus com 49, Golo 649. Golo 649, a gente decola, pistão certo. Hotel Juliette Serra informa que o tráfego da frente está mantendo o corredor número 10 no mesmo sentido de voo. Vento 070 graus com 049, informa fora de solo, Hotel Juliette Serra. Solo na escuta do Alfa Yankee Alfa. Alfa Yankee Alfa, solo. Senhora, a gente chegou um pouco para trás do avião aqui para livrar o pushback aí do Tango Lima, da prioridade aí, então, com passageiro, tá bom? Solo Ciente Azul 2783, autorizado, pushback acionamento, chame para o táxi. Azul 2783, copiou? Certo, Azul 2783. Autorizado, pushback acionamento, chame para o táxi, correndo com o pessoal do solo, informa o tráfego da companhia, sendo rebocado e aguardando para o seu push. Ciente, 2783, só mesmo push acionamento, cuidando com o pessoal do solo. Repita a mensagem, confia. Azul 4234 autorizado. Se tiver questionamento, chame para o táxi. Oi, até o direção para o sol. Decolado aos 49. Chame o controle, Salvador, frequência 1-9, decimal 35, até a volta, até o Juliette Serra. 1-9-35, até o Juliette Serra. Confirma a posição e pronto, cópia. Autorizado Recife, nível 330, primeira aerovia, peso Luno 7, perfil da PUCA, Jamo Caju, decola pista 1-0, primeira curva esquerda, transponder 5514, frequência do controle em 1-19, decimal 35. Autorizado 330 para Recife, alvo do Luno 7, PUCA Alfa Azul, na saída, transponder, com 94-289-3, preparada a 10 com a esquerda, tá? 3230. Tá 3230, com o estacionamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Autonomia, Serna Galeão. Polo 759, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia Alfa, ponto de espera, visto no zero, chame torre em Uno, 18.95. Poderia repetir a mensagem pelo B, autonomia alternada? Agora tá com 177 a bordo, 3:51 de autonomia, ao Serna Galeão. Táxi pelo pátio Alfa Índia, Índia Alfa, no pátio de espera, torre 1-1-8-9-5-9-5-9-5-9. Gente, voo no 759, informo que deverá seguir o Embraer da Azul, efetuando o push na posição 01. Seguindo o Embraer da Azul, efetuando o push na 01, voo 1-1-8-9-5-9. Fala, Azul 2783, aí para cá, com PAB de 5.6, autonomia de 4.10, aceitando o Salvador. Azul 2783, autorizado, parte 3, aguarde para ingresso na parte 1, né? Parte 3, aguarde para ingresso na parte 1, 2783. Alfa, confirme a posição na parte 1 aqui na estacionar. Posição 02 do pátio principal. Gente, prossiga via parte 3, aguarde para ingresso na parte 1. Ah, como é que ele seguirá então, chamará para ingresso ao pátio 4234, autorizado táxi via Índia, via Pátio Uno, Índia e Alfa, ponto de espera, pista no zero, chame torre em Uno, 18.95, ajuste no 05. Azul 2783, seguirá o Boeing 737 da Gol à esquerda, via Pátio Uno, Índia e Alfa, ponto de espera, pista no zero, chame torre em Uno, 18.95, ajuste no 05. E autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento 40 graus com 4 nós. Alfa Yankee Alfa autorizado ingresso Pátio Uno, posição 02, reporte calçada. Afirmativo, chamará calçada na posição 02 do Pátio Uno, Alfa Yankee Alfa, obrigado. Nelson, Ponte Espera, da 10 Bravo. Bom dia, voo 1759. Autorizado a alinhar e manter cabeceira 10, voo 1759. E a Tileza aliás, cabeceira 10, voo 1759. Repita a mensagem. Federal 9970, por favor, estaciona. Federal 9970, autorizado. Se tiver de estacionamento, chame para o táxi. Azul 4234, decolado 56, chame controle, frequência 119-35, 119-35, bom dia. 19-35, boa. O vento variável 039, decolagem autorizada, pista 10. 7 litros, decolagem, pista 10, voo 1759. Alô, bom dia, o azul 2783, aponta. 2783, após a corrida do 37 na cabeceira, ali mantendo 0, azul 2783. Alô, 0, azul 2783. Bom dia. 783, decolagem autorizada, pista 10, vento 060 graus com 5 nós. Decolagem azul 2, Ponto de espera, pista 10, chame torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-5. 783 decolou às 11 horas. Chame controle, frequência 119, decimal 35, azul 2783. 7935, azul 2783. Bom dia. Bom dia. Bom dia, contato radar, sobre a parede nível 200, autorizado direto elétrico. Rio 989, mais escuta de controle. Autorizado, se tiver questionamento, chame para o táxi. Para votar, contato 3237. Estação autorizada a cidade Mari, deixa para o nível 050 e confirme a frequência 1208 que está modulando. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 60 graus, meia dúzia norte, federal 9970. Bom dia, aqui decola no zero, federal 9970. Geral 9970, decolou 03, chama agora o controle em 199, sinal 35, bom dia. Buena. 3820, bom dia, autorizado a linhar e decolar, pistola 0, vento 1, centena com 059, com 3830. Atendi a pergunta? Já deslocado, era colocada? Não, pista total, só a partir dos 20, só a partir de 8h20, ok? Ah, isso é bem. Isso, teve decolagem, uma centena de coragem. Então 3830, decolou 09, chame controle em 119, sinal 35, bom dia. 0935, tá 3230, bom trabalho. Igualmente. Salvador, bom dia, Rio 9811, está com ILS, baixar travar. 9811, bom dia, o vento 060 grau 04 nós, informe checado, Rio 9811. 7981 já está baixado e travado e atingindo o visual agora a 1800 pés, 9811. Livre pouso, pista no zero, vento variável 03 nós, Rio 9891. 9891, livre pouso. Yankee Delta, na posição remota 12. Solicito reboque para remota 13. Solicito reboque para posição de número 8 no pátio principal. Yankee Delta, centro do reboque, reporte calçado, posição 08. Grato a sua vez. Nono, Solo 14, libera a direita, chame Solo 1, 2, 1, 1. A direita 1, 2, 1, 1. Tchau, tchau. Solo Salvador, bom dia, 981, anda Rio, Rio. Rio 989, bom dia, autorizado, táxi via taxi Alfa, Kilo, posição 06, Lima. Alfa Kilo 06 Lima, 981 da Rio. Salvador, bom dia, Oceano 6312, estabilizado ADS da 10. 6312, bom dia, informe checado, vento variável 049, 6312. Pode sair pra volta lá, Oceano 6312, bravo. Autorizado, pistão 0, 6312. Bravo, depois na 10, 6312. Solo Salvador, gol 1095, ciente da informação Índia 360, confins. Gol 1095, autorizado confins, nível 360, aerovia Pesolu 21, saída Árvore Elefa, decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5533, frequência do controle em 119.35. 360 Pendulu 21, decolagem da 190, primeira curva direita, arco elétrico, 553, 7, 19, 35 ao controle, ou 10, 900. Zona 095, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Reporta nenhum. Na 3, 1, 2, na solo, 1, 9, libera direita, chame solo, 1, 2, 1, 1. Na direita, 1, 2, 1, 1, camarada, grave, na direita. Agora na posição 8, no pátio principal. Gente, bom dia, Mike Yankee Delta. Bom dia, grave. Bom dia, autorizando o táxi via Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Taxi Alfa, para antes da Juliette. Estamos 0, vento 0,50 graus com 5 nós, o uísque temos o Lula, forma cabeceira deslocada em 380 metros. Cabeceira massiva, abaixado e travado. Uso autorizado, pistão 0, uísque temos o Lula. A colônia de Urubus, o eixo da aproximação. Urubus próximo à marcada externa, não é isso? Tem mais cima dele. Fecha. Posição 04 no momento. 04. Barreto no 2, mantenha a presente posição, condições de manter? Afirmo, manter. Rogério de November Alfa. Teve fogo na 7 de November Alfa. Paulo Salvador, então, Salvo Marcos, está chamando para a posição 04, vai conseguir ou mantém? Mantenha a posição, por gentileza, estamos verificando com a infraero. Chalé 6312, autorizado para seguir para 04. Sim, 04. Hoje eu mantenho escuta. Busca Tango Zulu, solo aos 24. Libera a direita, solo em 121. Vamos confirmar o tipo do equipamento? 121, 121, 121, Mike Uniforme 30, confere. Chame solo em 121 para instruções de táxi agora. O Mike Eco Delta chamou a Torre Salvador, prossiga. Bandeira Alfa, pista no 7 livre, o vento 040 graus.